possível. Por incrível que pareça, passou logo a ser possível. Contei dores peça a peça, já nem conto prejuízo para fazer o que é preciso. É fazer bem depressa, contei dores peça a peça. Ai de mim, ai de mim. Estou cansada da distância, soube procurar a ânsia de haver vida noutro mundo. Quero regressar a casa e dormir de sono fundo. A felicidade ronda, por estranho que pareça, coração desocupado. Sonhei dormir ao teu lado, por tão estranho que pareça. Cabelo despenteado. Ai de mim, ai de mim. Sonhei dormir ao teu lado. Tacão alto, descalçado, cabelo despenteado. Descalçado, cabelo despenteado. Rematando, só diria que ainda choro e louvo o dia em que a pata na armadilha me fez presa e me fez solta, sempre solta por magia.